De quebradinha fui lá no escadão, me bati com os parceiros. Conectado de cintura, ignorante, falando para novinha. Vai, chacoalha o rabo, vai. Senta pros pivete caro, vai. Chacoalha o rabo, vai. Senta pros pivete caro. Chacoalha o rabo, vai. Senta pros pivete da cintura, ignorante. As coisas, não para não, vai. Chacoalha o rabo, senta pros pivete caro. Chacoalha, aqui me jota produções. Chacoalha o rabo, senta pros pivete caro. Viola de gangster. De quebradinha fui lá no escadão, me bati com os parceiros. Conectado de cintura, ignorante, falando para novinha. Vai, chacoalha o rabo, senta pros pivete caro. Chacoalha o rabo, senta pros... Isso, aves, vida. Senta pros pivete caro. Chacoalha o rabo, chacoalha o rabo. Eu gosto de ver bunda, eu gosto de bunda, as coisas. Chacoalha o rabo, senta pros pivete caro. Chacoalha o... Isso. Chacoalha o rabo. Viola de gangue, cê. Soneca Paredão, Uno Ben 10, equipe Cajassou, Chevetão Transforme, equipe Batalisa, Chavale Esportes. É o jacaré, porra, respeita. Tô online, ó, quebradinha, fui lá no escadão, me bati com os parceiros. Conectado de cintura, ignorante, falando para novinha. Vai, chacoalha o rabo, senta pros pivete caro. Chacoalha o rabo, escadão da live. O solinho enjoado, tudo de pai e tudo da mãe. Ó, ó, ó. Chacoalha o rabo, senta pros pivete caro. Chacoalha, vai ter que respeitar. Che! As coisas.